A primeira grande questão que se põe à nossa cultura é esta. Nós temos que fazer urgentemente alguma coisa. Tem-se tentado fazer alguma coisa, simplesmente o que se tem tentado fazer durante muito tempo foi mal feito. No ano 2000, sob a égide das Nações Unidas, houve uma reunião em que foi tomada a resolução de até ao ano 2015 reduzir para metade esta miséria extrema. A questão é que, no geral, nos países não têm cumprido. As Nações Unidas voltaram recentemente a insistir nesta questão, dizendo que até ao ano 2015 era necessário que as nações ricas, no seu conjunto, doassem 150 mil milhões de euros por ano para que os 1 mil milhões de pobres do mundo passassem, ainda assim, a ser 500 milhões. 150 mil milhões de euros por ano é muito dinheiro. Mas aquilo que se gasta em armamento é cerca de 4 vezes mais. Os orçamentos do mundo para armamento rondam os 690 mil milhões de euros por ano. Era muito importante que a Igreja como corpo e os cristãos individualmente se preocupassem e falassem, como dizia São Paulo, a propósito e a despropósito sobre esta questão. Seria esta, talvez, a primeira prioridade para um novo humanismo. Durante muito tempo, a cultura foi apanágio de um grupo. Até há pouco tempo, digamos que em cada país, aqueles que realmente são herdeiros da cultura não são a maioria. Se nós não conseguimos generalizar a cultura, é sempre muito difícil convencer os homens que há coisas importantes. Pois diria que é muito importante o tema do diálogo. Durante séculos nós achámos que havia situações irredutíveis. Como disse, católicos e protestantes, durante muito tempo, esgatanharam-se. Agora tivemos em Lisboa esta coisa boa que foi a fim da justiça. Creio que escreveu essa lição para nós nos convencermos que, se queremos que as coisas caminhem na Igreja, é preciso suscitar o diálogo. Creio que hoje é fácil pôr a dialogar católicos e protestantes. Curiosamente, é um bocadinho mais difícil pôr a dialogar católicos e ortodoxos. Digamos que há duas diferenças significativas. Uma é sobre o Mistério Santíssima Trindade. Os ortodoxos dizem que o Espírito Santo procede do Pai através do Filho. Nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como não só ao princípio. É certamente a coisa mais importante de todas, mas é ridículo que haja 400 milhões de um lado e outros 400 de outro por uma coisa que ninguém percebe ou quase ninguém percebe. A outra é que os ortodoxos seriam dispostos a aceitar um Papa que fosse presidente dos bispos e não um Papa que seja chefe, sobretudo neste estilo. Eu aí volto atrás. Esta maneira que a Igreja tem foi criada ao longo dos últimos séculos por imitação das monarquias europeias. Acho que era muito boa a altura de repensar este estilo autoritário da Igreja. E, como digo, socorro-me do padre Hering, que se escreveu em letra de forma que era tempo de que os bispos fossem eleitos nas bases, em vez de serem todos eles escolhidos pelo Papa, e que era tempo de que a eleição do Papa não fosse feita por um grupo, pelos cardeais escolhidos pelo Papa anterior, que o Papa fosse eleito pelos bispos. Com estas outras coisas que, no fundo, parecem comezinhas, mas nós mantemos porque achamos que a tradição que é uma coisa venerável. O encontro com os ortodoxos eu penso que seria fácil se a Igreja suavizasse um bocadinho a sua estrutura e se houvesse um contacto de um lado e do outro. Com as igrejas protestantes, neste momento, é mais fácil, mas penso que era sobretudo importante, era que nós nos juntássemos para trabalhar. Se nós fôssemos ajudar os pobres, se nós fôssemos trabalhar nas missões, uns e outros juntos, entendíamos. Creio que é cada vez mais importante que as missões, além de anunciar o Evangelho, evidentemente, trabalhem cada vez mais na promoção daquelas populações. Tem-se feito, mas valia a pena insistir. Em relação aos muçulmanos, claro que o problema é muito mais difícil e que aí temos todos muito mais medos. Eu penso que, em todo o caso, valia a pena tentarmos ajudarmos uns aos outros a falar. Valia a pena reconhecer que os muçulmanos têm, além do resto, a birra do atraso. Se nós fôssemos capazes de ajudar o desenvolvimento sem esmagoar, creio que havia coisa a fazer por aí. Creio que todos nós precisamos de ter uma religião cada vez mais funda. E a nossa religião tem de ser uma confiança em Deus, tem de ser uma confiança num Deus que é absoluto e que é mistério. E temos de perceber que todas as explicações demasiadas são más e que os grandes santos e que os grandes místicos disseram que a gente se entende com Deus na noite escura. Portanto, deixemos beatices fáceis. Deus é real e vivo, Deus é bom, Deus é difícil. Deus é capaz de fazer milagres, eu não vou ao ponto de dizer com Bultmann e com, mesmo com André Queiroga, que a gente tem deixado a criar milagres, eu não vou a esse ponto, mas digo que me parece que Deus, em geral, o que pede a cada um de nós é que aceite a dureza da vida. E que se adoece com cancro ou com uma leucemia, que não digo que não deva rezar, mas, pelo amor de Deus, trate-se o melhor que puder. E se quiser meter nestes problemas do mundo que são perigosos, meta, mas não esteja à espera que Deus lhe ponha a mão por baixo. Atreva-se. E se levar um tiro, está certo. Foi o que aconteceu a Jesus. Portanto, creio que nós precisamos ter um cristianismo que seja uma relação cada vez mais forte com Deus em Jesus Cristo. De resto, os grandes santos disseram sempre que a relação com Deus se faz através do Senhor Jesus. Creio que vale a pena meditar cada vez mais no Evangelho. Como eu dizia há bocadinho, o Evangelho conta-nos uma história de Jesus que viveu num risco, que não teve medo, que aceitou pagar a fatura. Disse coisas que eram demasiado perigosas e pagou. Pagou o que se paga no mundo quando se quer viver direito. Temos que aprender isto. E temos de dar aos outros homens a ideia de que vivemos não por uma, em nome de beatices, vivemos no amor de Deus. E por outro lado, aquilo que o Evangelho diz e que a primeira epístola de São João repete, não se pode amar Deus sem amar os irmãos. Aquilo que diz que ama Deus e não ama os irmãos, ou está a mentir, ou está enganado. E isso é uma coisa que temos todos os dias a repensar. Como é que nós amamos os irmãos? Que fizeste o teu irmão?